Puta que pariu. Quando eu falo, isso é falta, aí o cara reclama. Eu só sei de uma coisa. Eu queria ser o banquinho da bicicleta pra ficar bem no... Toma! Boa, boa. Porra. Tá cantando no meu ouvido, tá achando que meu ouvido é pinico? Merece. Aí tá aí, Raul, agora mereceu minha admiração. Oh. O nego acha que é assim, é bagunça. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane, vá à merda. Em meia montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminers se encontram para gravar o Illumicast. Fala, nerdaiada, que adora falar IPAA, motherfucker. Estamos começando mais um Illumicast, o podcast dos Illuminerds. Hoje temos casa cheia, primeiramente os convidados. Nós temos aqui o irmão de Garth Ennis, Michel Ennis. Uhul! Senhor Wellington Magaren! É, Mac igual McLean. E os nossos bons e velhos escroques, senhor Delahi. Yippee-ki-yay, motherfucker. E Ebony Spider-Man. Yippee-ki-yay, motherfucker. Eu sou o Dr. House, quero que todo mundo se foda, já que tá todo mundo repetindo Yippee-ki-yay, motherfucker. Cara, e vamos ele pega falar... e fala... Cala a boca. Cala a boca. Fala... Cale-se! Ai, meu Deus do céu. O cara me interrompe no meio da apresentação. Bom. Não, mas quem ele se apresenta e fala assim. House, escuta. Você fala assim. Cara... Muito bem. Boa noite, galera que gosta de falar Yippee-ki-yay. Cara, é o que todo mundo vai falar, pomba. Tá bom, é, eu esqueci que vocês são influenciados pra caralho. Bom, vamos lá. É, hoje a sugestão de pauta é sobre o par romântico de nosso querido Ebony Spider-Man. Então, por favor, vamos ter muito respeito ao falar de Bruce Willis e a sua quintalogia Duro de Matar. Ok, senhoras e senhores, mas vamos começar logo com a opinião. É pentalogia, não? Pentalogia, pode ser também. Você escolhe qual radical você quer usar, ou grego ou latino. Tá certo isso? Continuando, vamos então falar da vida de John McClane, que começa calvo e termina completamente careca, né, em busca de seu filho, na Rússia, vai entender? Descalço. Oi? Descalço. Descalço na Rússia, é... É um filme muito inteligente. Bom, mas é um filme que é adorado por todos os nerds que viveram nos anos 80 e anos 90 e agora viram mais dois filmes nos anos 2000 com Bruce Willis. E principalmente é o filme que dá frisson no simbionte de Ebony Spider-Man. Então a pergunta vai logo pra ele e depois o resto da galera comenta. A série Duro de Matar precisa ser pautada na realidade, querido Ebony? Cara, pra época, eu acho que foi o grande diferencial dele, entendeu? Nessa. É... Primeiro, até falar um pouco desse filme, né? Que ele é de 1988, Wikipedia. Mas, enfim. É... Eu acho que, justamente pra essa época de Stallone, de Schwarzenegger, nada mais justo que ter alguém mais. Com perfil físico mais fora desse padrão. Não. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. O que, que isso tem a ver com o que eu lhe perguntei? Vou repetir a minha pergunta, meu querido. Você deu uma de político brasileiro, né? O cara perguntou uma coisa, tu responde o que você quer. Bom, tudo bem. Calma aí. Duro de Matar precisa ser pautado na realidade? A série Duro de Matar, ela precisa ser pautada na realidade? Não, cara, nesse sentido, não. É até o que demonstra os filmes de acordo com o tempo, né? Que ele vai fazendo estripulias cada vez maiores. Não precisa. E o que, que você acha, senhor Delarrio? Cara, o problema é que hoje em dia, todo filme de ação não é pautado na realidade, né? Tem muita mentira brava e o Duro de Matar foi adquirindo isso ao longo dos anos, né? Principalmente do 3 em diante. Mas o primeiro Duro de Matar era pautado na realidade? Não. Mas o que eu quero dizer assim, se você comparar o 4 e o 5, certo. E até um pouco o 3 em relação ao 1 ou 2, tipo, podemos dizer que o 1 e o 2 eram um pouco mais realistas. Tipo, o cara não enfrentava avião. O cara no 1, na verdade, era todo fundo. Porque assim, no 1 e no 2, principalmente no 1, o cara é apenas um policial simples, na hora errada, no momento errado. Ponto. E aí ele teve que se virar. No 3, no 4 e no 5. No 3, no 4 e no 5, embora eu não tenha visto o 5, ele já é assim, um cara foda pra caralho, que só precisa de um carro pra atacar no helicóptero. E as porras todas. Uma 765 pra enfrentar um F-15, né? É, exatamente. Não, um caminhão pra enfrentar o F. Mas, né? Não, 765, ele primeiro dá um tiro. Ebony. É, verdade. Eu não concordo com essa coisa dele. Eu acho que com exceção do 5, em que ele sai daqui. Ele sai do lugar dele pra Rússia. Os outros foram o 3 e o 4. O 3 ele é chamado. E no 4 ele estava no meio de uma... Ele estava fazendo uma coisa... Foi fazer uma coisa qualquer, entendeu? Uhum. O 5 foi mais provocado. Mas o 3 e o 4 ainda tem essa característica de estar fazendo alguma coisa e, de repente, tem que salvar o mundo. Interessante. Magali, você concorda com a apresentação do Ebony, que somente nos últimos filmes é que você tem a sensação de que ele vai ter de salvar o mundo, ou essa megalomania com relação ao Duro de Matar, ela já é desde o primeiro filme? Não, no primeiro filme, como o Delario falou, ele tava no lugar errado na hora errada. Ele foi lá pra encontrar a mulher, calhou dos terroristas estarem atacando na Katumbi Plaza lá. Tanto que no primeiro filme ele não enfrenta... Ele não é o exército de um homem só que era acostumado a ser naqueles filmes daquela época. Ele vai pegando os bandidinhos por um. Uhum. Não enfrenta muitos ao mesmo tempo. Sim, mas... Não entra numa célula desarmado e mata 70 caras ao mesmo tempo. Mas ele enfrenta uma célula terrorista, né? Que era o grande... Era um dos grandes temões dos anos 80, né? Então, assim, salvo as devidas proporções... É um filme que não se pauta muito bem na realidade, porque a gente tem que presumir que terroristas são treinados. Mas a questão também do negócio do se pauta na realidade, diferente dos filmes de ação na época, com Stallone, com Arnold Schwarzenegger, onde eu vou pegar Stallone, Cobra, Rambo e Comando para Matar, de uma certa forma, e Predador, com o Arnold Schwarzenegger e o Stallone, vamos supor, o cara já era foda, entendeu? Então ele foi passando por alguns problemas, mas conseguiu resolver o dilema lá do filme. No caso do Comando para Matar, recuperar a filha, matando aquele Fred Mercury de Chainmail, essas coisas todas. Mas no Duro de Matar 1, o cara, na verdade, o cara não era foda por natureza. Tudo bem, ele vai pegando a cela terrorista um por um, mas o cara se fode, o cara tá sem arma, o cara fica com o pé fudido, essas coisas todas. Então, assim, ele termina a situação meio que assim, tipo... entrou de um jeito e saiu de outro. Sim, mas isso de qualquer forma corrobora que o filme não é pautado na realidade. Porque se ele tá enfrentando caras que são treinados, e mesmo assim ele sofre uma lesão física, ele tem problema pra arrumar a arma, ele não é um cara tão heróico, no sentido mais babaca do termo, como Rambo ou Schwarzenegger em alguns filmes, né? Com John Doe, etc, etc. Não, mas se você parar pra pensar, cara, todos os filmes de ação não são pautados na realidade, entendeu? Eu ia falar. Pega qualquer um desses filmes aí. Mas eu tô perguntando, olha só. Algum filme da época lá. O que eu tô perguntando, porque eu já era adolescente nos anos 80, e eu lembro que a grande sacanagem que faziam com relação a Duro de Matar é que chamavam Duro de Matar de Duro de Acreditar. Por isso a primeira pergunta. Essa primeira pergunta, na verdade, é maldosa. Entendeu? Na verdade, eu tô perguntando o seguinte: Duro de Matar é realmente duro de acreditar, conforme se falava nos anos 80? O que você acha, Michel? Eu lembro, assim, eu não era nascido quando o Duro de Matar 1 saiu. Mas assim, eu duvido muito que o que tenha chamado a atenção da galera tenha sido a realidade. É porque é um filme de ação bom, sabe? Então, como ele teve um sucesso, ele teve um Duro de Matar, no caso, 2, ele é aquilo, né? A galera queria ver mais. Eu acho que não assim, não, pô. Duro de Matar é diferente de Rambo, que, pô, é impossível e tal. E, pô, a gente quer ver uma continuação porque é isso. Não, a galera queria assistir porque era, sabe, era um filme bom, um filme legal. E eu acredito que, assim, depois que, como você disse, que depois ele foi ficando impossível, eu acredito que isso tenha acontecido com quase todo o filme. Não sei se você lembra, mas tinha um filme, não lembro o nome agora, que dizia assim na capa, faz Matrix parecer uma bosta, alguma coisa assim. E praticamente era isso. Depois de Matrix, todo mundo queria uma parada mega impossível e dane-se, sabe? Era um filme com assim. Christian Bale, em que ele tinha um Kung Fu com armas de fogo. Era um filme horroroso. É, muito ruim, eu também assisti. Eu achei que ia ser um Matrix, assim, uma parada maneira. Não, é um filme horroroso. Eu sei qual é o filme, é um filme horroroso. Os leitores, os ouvintes, se lembrarem do título, por favor, coloquem nos comentários. Mas também, se não lembrarem, vão todo mundo pra puta aqui, pariu. Então, é isso. Ele não precisa ser pautado, porque o sucesso dele não foi pautado nisso. A galera queria ver mais John McClane descalço correndo no vidro, sabe? Sim, exatamente. Entendeu? E é outra coisa, ele foi ficando impossível porque o cinema foi pedindo isso. Não sei porquê, sabe? Parece que a galera não tava mais querendo ver, sabe? Assim como aconteceu com a película, que a galera aposentou a película porque a pessoa queria ver o digital, tem gente que prefere digital, de ver lá tudo. Coisa, foi isso mesmo, a ação foi ficando cada vez mais impossível e a galera gostando. Certo. Ele deve ter sido parte do Matrix. Não, mas algo que é bem comum na série Duro de Matar, né, aí eu já vou pular para a próxima pergunta, é que a série Duro de Matar, ela tem pontos em que todos nós vamos lembrar que são cenas que beiram ao absurdo, né? Por exemplo, a cena do McClane saindo do prédio e depois voltando pro prédio em meio a rajadas de metralhadora. Aqui eu... outra coisa, nessa postagem eu não vou colocar nenhum link de vídeo que eu tô com preguiça. Bom, mas... Qual o limite do tolerável pro Duro de Matar? Porque tem sempre alguma cena que incomoda qualquer um de nós, né? A maioria deve estar em relação ao 4 ou ao 5º filme. Mas, Magaren, qual é o limite do aceitável pra você no Duro de Matar? Qual é o filme que você acha? Não, aqui tá bom, chega, o resto agora eu vou assistir só pra curtir a mentirada. Mas já não vejo mais como Duro de Matar. Acho que o primeiro é o que mais destaca nisso dele, como vocês usaram, pautado na realidade. Uhum. Perto dos outros filmes que tinha na época, ele é o mais incrível de existir. Então pra você... Ele começa e termina tudo ferrado depois das... Ele não termina igual o Schwarzenegger da vida em Comando pra Matar, que ele luta lá com o Fred Mercury bombado lá e praticamente não se fere. Então, pra você, depois do primeiro, o resto é mais do mesmo. no segundo já começou aquele negócio do avião, a luta na asa do avião. Como eu disse, tem sempre uma cena que faz você se afastar do Duro de Matar. E você, Ebony? Mas é, ó, fala aí. Aquela cena da luta na asa do avião era muito bacana, foi muito bacana. Mas olha só, eu até tenho uma entrevista que o próprio Bruce Willis dá e fala que pra ele o melhor filme é o 1. Olha só, eu tô um pouco me lixando. Terminar. Olha só, não, peraí. Eu tô um pouco me lixando porque o Bruce Willis quer saber o que você... Qual é o teu limite na série? Qual é o filme que pra você fala? Não, aqui pra mim termina o Duro de Matar e daqui pra frente eu só vou ver por fidelidade ao John McClane. É isso que eu tô te perguntando. Se mantém na pergunta. Porra! Pode? Pensa. Sim, vai. Desenvolvendo então a resposta. É, ele mesmo fala dessa questão de que ele gosta mais do filme 1 e que os outros são tentativas de chegar, de se aproximar, só que enfim, não se consegue. Da mesma forma, eu também entendo, assim como o Magaren, que a partir do filme 2 não tem muito essa... Já foge um pouco, ou melhor, já foge bastante daquilo que... Já começa a ensaiar aquilo que vai ser a fugida, né? Eu tava até conversando com uma... Eu tava conversando e assim, ouve-se dane-se, House, dane-se que ele vai me cortar. Tá bom. Continua. É um chapado. Olha só, com relação ao filme 2, tava até conversando que ele meio que sobe de nível, vai subindo de nível, né? Então, assim, pra mim, o resto tudo é aceitável, né? Mas nada se compara. Não é aceitável. Você tava reclamando do quinto filme em off? Tava, mas por conta, assim, por ele ter se diferenciado muito. E por ter a tentativa do 5 é encaixar esse filho dele como novo McClane. Só que, enfim, isso não aconteceu. Por isso eu tô falando. Agora, as peripécias dele foi algo crescente. Não, sim, mas eu tô querendo saber qual é o limite do aceitável pra você. Entendeu? Se você para no 3 e fala, não, agora é só... Derrubar um avião, pra mim, com um isqueiro, é uma coisa difícil de aceitar. Pronto, então termina pra você, termina no 3. Não é isso? Isso foi no 2, cara. Isso foi no 2? Então, no 2 termina pra você, e a partir dali é só diversão. Você não se preocupa mais com questões de ser pautado na realidade, de o que o John McClane vai conseguir sobreviver agora, etc, etc. Cara, se você for ficar vendo o filme com essa preocupação não, de cara, ser ou não pautado, tá vendo quanto em realidade, aí é que tá, cara. O problema do Duro de Matar é o seguinte: por ter um herói que não era o padrão do herói fantasioso, né, que não era musculoso como o Schwarzenegger, nem torto como o Stallone, né, a galera pensava que o Bruce Willis num filme de ação ia ser uma coisa como uma série que ele tinha feito um pouco antes, chamada A Gata e o Rato, em que era bastante pautada na realidade, tá? Apesar de ser uma série de comédia, o que era bem estranho, ainda mais pra época. E quando você vê o primeiro Duro de Matar, não é nada disso. É um típico filme de ação em que o herói consegue chegar ao final e resolver um problema que nem era problema dele. Isso era uma coisa que era interessante no Duro de Matar. E ao final ele tava todo quebrado, todo em cacareco. Né? Isso acontece no primeiro, acontece no segundo. Mas o que era mais gritante no filme é que pra conseguir esse efeito, eles forçavam muito a barra, entendeu? Por não ter um herói que fosse mega musculoso, etc, etc, etc. Yippee-ki-yay, motherfucker. De La Ria, qual é o teu limite no Duro de Matar? Qual filme é o limite? 3. Por quê? Cara, porque o 4, pra mim, foi o que eu comentei na minha introdução. Eu já acho ele muito exagerado. Então, assim, o 3, pra mim, assim, foi o limite do... Tá, até aqui eu aceito, entendeu? O 4, eu já achei muito exagerado, assim, muito mentiroso. Isso não quer dizer que os outros não sejam, mas assim, 1 e o 3, não, nem então... considero tanto 2, mas 1 e o 3 pra mim já tá de bom tamanho. Então o limite pra você, na verdade, é o quarto filme que você começa a detectar que extrapolou. Ah tá, né? Você se refere no sentido de detectar que extrapolou sim, mas assim... Mas é porque eu entendi sua pergunta, até onde vai o surrealismo. Não, é a mesma coisa, eu só tô querendo detectar onde é que tá o limite que você... Ele só tá querendo dar uma de House, que aí ele refaz a pergunta e você não entende mais nada, mas tudo bem. Ele entendeu, gente. Cala a boca, tudo bem. Cala a boca, ele tá respondendo, parece ser mal educado. Fala, Delay. Então, foi isso que eu tava falando. O limite pra mim é o 3, porque eu tava pensando assim, a partir do 3 já tava de bom tamanho a mentirada. Não, sim, no quarto que você realmente viu que aquela mentirada era intolerável. Exatamente. Entendi. É, Michel, falei. Qual é o seu limite? É, eu acho que já no 2 mesmo, na cena do avião, eu acho que já deu, cara, não teve como não. Porque o Duro de Matar, ele não é só um filme de ação, sabe? Você consegue ver que ele é um filme muito bem feito, o roteiro dele é muito bem feito. Uhum. Então, quando você vê aquela cena ali, você consegue perceber que você tem um choque, sabe? Porque o Duro de Matar, ele tem, eu não sei, se você rever ele, você vê que, por exemplo, você consegue perceber que cada personagem do Duro de Matar, qualquer idiota que apareça lá, ele tem uma particularidade, sabe? Desde o cara que hackeia o negócio, até o policial que tá comendo donuts, todo mundo é como se fosse aquilo que o Tarantino faz, sabe? Ele, em alguns minutos, ele já te apresenta quase a história da vida do cara todo. E quando você vê uma coisa impossível, é um choque bem maior, porque é aí que você vê que o Duro de Matar não é um filme qualquer, sabe? Muitos filmes não tinham roteiro, o Duro de Matar tinha. Entendi. Magaren, você já respondeu? Falei o 2. Eu tô ficando velho, cara, eu tô esquecendo, tem muito convidado hoje. Não, é porque... qual é o filme que ele detona um helicóptero? É o 4. 4. Não, que ele detona um helicóptero com um tiro. Que ele dá um tiro na cabeça do piloto. Acho que é o primeiro. Não, deve ser o 3. É o segundo, não, no aeroporto. O que tem o Jeremy Irons como vilão? É o terceiro. É o terceiro. Então, pra mim, o limite do aceitável é a cena final do terceiro filme. Ali é demais. Ali pra mim é de... Pra mim já foi difícil aceitar o Jeremy Irons como um vilão de filme de ação. Porque ele não tem o tempo de atuar como um vilão desse tipo de filme, né? O tempo dele é outro. Aquela coisa. Vem cá. E o que você pode me dizer de Jeremy Irons como vilão em Dungeons and Dragons? Eu não vi Dungeons and Dragons, cara. Eu gosto dos meus olhos, não se esqueça disso. Agora... Veja. Não, é um excelente filme. Um dia eu sei que eu vou ter que operar a catarata. Aí, um dia antes eu vejo. Pode deixar. Entendeu? Pra mim, o Jeremy Irons tá assim, pra filme de ação, no nível do ator que faz o Magneto fazendo telequete. Sabe? O Magneto. O Coroa, porra. Fazendo telequete. Pegando o Fred Boy Marino e lutando. Que isso? Não, é porque é muito surreal, né? Aquilo pra mim já foi difícil. Mas no 1 tem uma ceninha meio galhofa também. Tem, mas aí é aceitável, tá dentro do contexto, coisa e tal. Mas o problema é que sempre a cena inicial e a cena final do Duro de Matar, você tem problemas em aceitá-la. Porque elas são muito no limite ali do aceitável, né? Primeiro, aquela cena do elevador que o Ebony bem me lembrou, que ali é bizarro. A cena, porra, do McClane jogando um carro no Duro de Matar 4 num helicóptero, porra, não dá. Ah, mas ele tava sem balas, pô. Pô, e daí, pois cara? Pois é. Qualquer um faria isso. Não, não é. Toda vez que eu tô sem bala, eu jogo um puxa do meu carro no parede. É, cara, toda vez que eu vejo um caveirão subindo pra pacificar o morro, eu vejo carros voando. É isso aí. Né? Porque acaba a munição dos bandidos, eles jogam carros. Tá certo. Né? Porra. Fusquinha munição. Mas aí a cena final do 3, cara. Aí eu já passei pra falar. Quer saber? Eu vou embarcar na diversão do filme. e vou esquecer qualquer questão de realidade, porque que se foda. Né? O Duda. É nesse momento que você vê que o Duro de Matar, ele é uma série que não pretende se pautar na realidade. Ele pretende te divertir de maneira absurda, né? Dentro de um filme de ação. Eu acho que isso que é o mais importante. Eu acredito que a intenção inicial não era essa, né? A intenção quando o cara fez não era essa. Ele fez, deu certo, mas eu acredito que provavelmente o cara tava pensando mais nas cenas de ação do que na própria realidade. Ele não veio com essa premissa. Por isso. Até porque não sei se vocês sabem, o roteiro do primeiro filme é baseado num livro. Antes do Bruce Willis topar, quem iria estrelar era o Schwarzenegger. E iria se chamar Comando pra Matar 2. Nossa, que bom, hein? Que bom, hein? Olha que bom, hein? Como é que nós falamos? Aí sim. Agora imagina o Schwarzenegger dizendo "I'll be back" e matando a galera. Não precisa imaginar, no Mercenários 2 ele fala. Ah, é? É que eu não vi Mercenários 2, você tá estragando o filme pra mim, hein? Se você sabe mal. Assiste. Todas as pérolas. Você está sendo mal comigo, hein? Ai, ai. Bom, né, agora vamos chegar na parte divertida. Eu tenho uma história com DDM dólares. Tudo bem, Évole, se você tem uma história com DDM dólares. Vamos saber o que é DDM dólares daqui a pouco. Professor, o que é DDM? DDM é duro de matar. Dólares é o que o Ebony faz depois da meia-noite. Ele cobra um dinheirinho pra fazer um negocinho. Ah, sim, obrigado. De nada, me senti a professora Helena agora. É irmão da fotossíntese? Ajoelha no milho, moleque. Vocês falando que ele cobra pra fazer uma coisa e na linha seguinte é que ele coloca 4. É, fazer o quê? Fazer o quê? É a posição que ele fica. Mas vamos falar sério, daqui a pouco o Ebony vai contar o que ele tem com Duda de Matar 4. Mas uma coisa que eu acho muito engraçada, já que eu sou um homem comprometido, compromissado, né? Então eu tenho de ver séries românticas. Séries românticas, filmes românticos. A desculpa é essa. E uma coisa que eu descobri, né, sem querer. Novela eu vejo mesmo por obrigação. Obrigação de profissão. Agora cala a boca, deixa eu acabar de falar. Uma coisa que sem querer eu descobri é que várias dessas séries românticas, pra quando elas querem afirmar que um personagem masculino realmente é macho, ou realmente é viril, esse personagem cita Duro de Matar. Ou cita um filme específico, ou cita que vai alugar, vai fazer uma maratona de Duro de Matar. A pergunta é a seguinte: por que que Duro de Matar é tão citado nesse tipo de série? Vocês têm alguma opinião? Pode cagar a regra à vontade. Pode falar? Pode? Eu acredito que seria porque é igual, é o mesmo problema. Problema, não sei se é problema. O Máquina Mortífera. É tido como um filme de machão e tudo mais. E é geralmente, eu acredito que é usado em dois tipos de roteiro. Esse, que o cara é o machão, ou que o cara conhece uma garota muito masculina. Aí, por exemplo, eles estão lá na high school lá, aí fala assim, qual filme você gosta? Duro de Matar, a mulher fala. Aí ele, não acredito, encontrei a mulher da minha vida. E pai, motherfucker! Aí todo mundo fica feliz. É geralmente assim, cara. Meu Deus do céu. Mas é isso que acontece mesmo. Uma teoria. Ebony. Tem um cara aqui pra confirmar. É literalmente isso que acontece em alguns filmes, sim. Tá, deixa ele terminar. Ele terminou, porra, ele falou. E é isso mesmo. É isso mesmo que ele falou. Tem uma que é muito engraçada, que é da série Friends, que estão lá, tá lá o Chandler, né, que é basicamente um personagem que nós podemos comparar aqui com os Iluminerdes, ao nosso amigo Messias, o Senhor, né, recluso, que não gosta de gente, mas que gosta de mulheres um tanto quanto, como direi, machos. E o outro que seria o How You Doing? Como é que é o nome dele? Joey, obrigado. Joey Tribbiani. Que a gente pode comparar com o estado atual de Tufão, né? O Senhor Delarrey. Decadente. Mas que as mulheres ainda procuram por alguma espécie de nostalgia louca e insana. Né? E eles faziam. E tem um dia lá que eles estão meio que brigados, coisa e tal. Aí um vira pro outro: ah, eu sei o que, que vai te fazer feliz. Aí ele: ah, você não sabe, porque nada vai poder me fazer feliz agora. Aí o cara pega uma fita VHS e mostra, assim, pro outro. Aí você pensa lá, pornografia. Aí os dois gritam: Die Hard. Ou seja, Duro de Matar. Né? E tem um outro episódio que eles discutem, Duro de Matar 2, etc, etc. É uma coisa meio louca mesmo, Ebony. Assim, o que eu ia dizer era um pouco óbvio, eu acho que nem responde a pergunta. Então, também estão me perguntando por que, que eu vou dizer de qualquer forma. Mas... Então diga. Ele parece ser um cara bem bidimensional, posso dizer assim. Porque ele pega, ele não só tem essa coisa do massa velho, né, do cegado, matar um monte de gente, talvez de uma maneira estratégica ou não, mas também ele tem toda aquela devoção pela esposa dele, é o que ele passa o tempo todo. Eu, até assim, o 3. Pois isso é uma coisa que me incomoda. Porque no 4 eles estão divorciados, né? No 3 eles já estão, na verdade. Sim, mas ele ainda fica lá pagando pau pra ela. Não, no 3 o que ele comenta, tanto é que é um dos diálogos do. Com o. É Jesus o nome do. Não, não é Jesus. Zeus, do personagem do Nick Fury, que eu esqueci o nome, Samuel Jackson. Samuel. É que ele fala: porra, não, depois eu nunca mais falei com a minha esposa e tal. Ele sacaneia dizendo: porra, terminou um casamento porque não fez uma ligação. E aí no final do 3 ele faz a tal ligação. Ah, entendi. Como se fosse assim, aconteceu alguma coisa entre o 2 e o 3. O McLean briga lá com a mulher. É, aí ele não liga, só que: ah, não vou ligar pra ela não, foda-se. E é isso que ele vive assim, a mulher também não procura mais ele. Uhum. Ele também não procurou ela porque não ligou. É aquela coisa de homem teimoso, né? É, exatamente. Com orgulho acima de tudo. Essa coisa que é muito comum na máfia, não é verdade? Os dons, os capos da vida. Afinal de contas, nós ficamos sabendo várias coisas essa semana, duas semanas atrás, que é mais ou menos quando vai ser esse podcast, sobre um dom, né, do nosso cast, que na verdade é assim, é um teimoso turrão, né? Não tem idade pra isso, mas é. Eu sou sincero. Mas continuando, Ebony, só pra lhe perguntar. Mas por que você acha que John McClane aparece com tanta força em série romântica? Né? Porque, tá, você falou, ele é bidimensional. Tem a questão do massa velho e tem a questão também que ele sempre tem uma espécie de um alto deboche logo após cenas de massa velho, né? Não sei se você lembra, por exemplo, do Duro de Matar, acho que é do 3 ou do 2. Né? Eu tô velho, me desculpem, eu não vou lembrar mesmo. Mas acredito que seja do 3, que ele tá preso em algum lugar e ele começa a dialogar com ele mesmo. Dizendo que ele é um merda, que ele tem que fazer. Ele devia ter feito não sei o que pra esposa, blá, blá, blá, blá, blá, e acabou não fazendo. Acho que é do 2. É, no 2. No 2, é, no 2. Né? Que tem essa coisa do alto deboche, que é sempre muito, muito legal. Mas por que você acha que ele é tão citado em séries românticas? Sim, eu vou dizer que é por conta dessa, assim, essa história com a esposa dele, pelo menos no filme 1 e 2, isso era muito forte. Assim, e basicamente o 2, o filme 2 e o filme 1 são muito parecidos, são muito semelhantes, e o próprio, e durante o filme ele vai falando isso. E vai falando dessa, tudo que acontece por causa da esposa, porque a esposa tava dentro do avião, ou então porque ela tava dentro do prédio. Assim, eu acho que é por essa paixão. Entendi. E essa paixão acaba movendo o personagem no 1 e no 2, e a partir do 3 isso degringola, é isso? Sim. Mas no 4 e no 5 isso é transportado pros filhos, não? Aí é que tá. O moleque que vai aparecer no filme, no 5, ele só aparece no 1, eu acho que no 2, como ele é citado no 2, ou aparece uma foto no 2, agora não tô lembrando, mas tipo, cara, depois de um quilhão de filme que ele vai aparecer no 5, eu já tinha até esquecido que ele tinha um filho, pra mim tinha só a garota, e assim... Vocês também passaram por esse problema do Ebony? De esquecer que o McClane tinha um filho? Eu lembrava mais dela, né? Porque... Assim. Além de ser a Mary Elizabeth lá. Tá bom, punheteiro. Porra. Então vamos agora para a nossa sessão cagação de regra ao melhor estilo Illuminerdes, né? Senhor Michel Ennis, filho bastardo de Garth Ennis. Qual é a cena desse filme? A cena que ele joga um corpo pra lá, tá lá embaixo, chama atenção social, né? Porque eu fiquei pensando, pô, ele vai dar um tiro no carro, ele vai fazer alguma coisa, vai deixar o policial ir embora. Do nada, puf, caiu o carro do cara que ele já tinha matado, caiu o corpo do cara que ele já tinha matado. Cena massa veística. Seu Magari. Bullying aqui. É uma espécie de bullying, né? Com o policial. Se você não entendeu, eu matei alguém. Seu Magari, diga aí, qual é o seu filme predileto da série? É o primeiro também. Mas qual é a cena emblemática pra você desse filme? Pra mim é a cena que ele começa a andar descalço no vidro, porque é o que representa o que a gente tava falando ontem. Não tem. Boa noite. Hoje é nosso dia. Agora não posso jogar minha noite, no final o Ebony tava falando. Já vai estar pulando pra todo lado. Ah não, ele passa o resto do filme mancando, reclamando que o pé tá doendo. Ah, entendi. Seu Delarri, qual é o seu filme predileto da série? Predileto é o primeiro, mas as cenas marcantes pra mim são o terceiro. Tá, mas diz uma cena marcante, não são as cenas. Assim. Ah, cara, eu gosto muito, assim, porque eu gosto muito porque eu acho engraçado, que eu digo, caralho, sério, que tosqueira. O Jeremy Irons sempre dizendo Simon Says. E o John McClane tem que ver tudo que Simon Says. Só isso. Sim. Você gosta, na verdade, daquela coisa sádica do dominador. Pela rica de Ebony. É muito, muito massa, velho. A cena que ele consegue tirar o helicóptero, que ele que derruba o helicóptero com o carro, cara, eu editei e pus no Facebook, cara. Olha que bonito. Não, mas aí que tá, Evan, eu sou obrigado a concordar com você, porque depois que eu ultrapassei aquela expectativa de não, o filme precisa ser pautado na realidade, eu já acho muito bom, né? O 2 e o 3 eu acho meio que mais do mesmo. O 3 me desagradou muito. Me desagradou ao ponto de eu evitar um pouco o vídeo de matar 4 quando ele saiu. Tanto é que eu só vi o vídeo de matar 4 quando ele saiu. Mas quando eu vi o vídeo de matar 4, eu já não vi com a expectativa de ver um filme com a nova realidade. Eu vi pra ver qual era a figura que estava no roteiro. Porque eles conseguiram no filme 4 mostrar aquelas coisas basicamente. Completamente verossímeis, mas que são divertidas pra cacete, né? O cara pega um carro, joga no helicóptero, sai correndo na porra de uma rodovia, um F-15 joga nisso, ele pula, cai num. pedrão, que cai no caminhão e começa a dirigir a porra do caminhão. É umas paradas meio malucas, né? Mas quando chega na cena final, ele tá botando no pé só pra poder acabar com o bandido. Cara, aquilo é hilário, cara. Eu morria de rir quando eu vi. O engraçado é que nessa cena que eu escolhi foi justamente um dia em que eu fui me encontrar com uma garota. Tava no restaurante. Restaurante? Não, peraí, só um minuto. Sessão revelações de Ebony. Vai, Ebony. Você estava com uma garota. Mentira. Ah. Tu tava lá por um acaso? Não sei, continua a sua história. Não, será tá. Que ele era a garota? É, era a garota com tromba. Mulher jumento. Conhece? Ah, é. Todo mundo tava lá, né? Por favor. Fala, assim, mozinho, fala. Tava então no bar. E, enfim. Um dia já tava terminando mesmo a refeição. Ah, tá. E começou a passar o filme, né? E eu, empolgado, falando: cara, esse filme é o melhor filme, que não sei o que, não sei o que. Isso o filme começando já, né? E eu tô empolgado falando com a garota, daqui a pouco chega o garçom e me vem empolgando, falando: cara, e tem que ver a cena do helicóptero, caraca. Aí o garçom vira pra mim e fala assim: ué, a cena do helicóptero? Aí eu viro pra ele: é isso mesmo, a cena do helicóptero que o cara pega e derruba o carro. E ele: é isso mesmo. Então assim, daqui a pouco eu comecei a me empolgar. A gente começou a discutir sobre o filme. Daqui a pouco o cara senta e a gente começa a ver a cena do cara derrubando o helicóptero. Cara, e a gente começou a dizer: ah, é isso mesmo, tudo mais. Aí a garota olha assim pra mim e fala: eu não acredito nisso. Deixa eu ver se entendi. Você trocou a garota pelo garçom, é isso? Não, pela cena do helicóptero. Não, pelo Exatamente. Ah, é, pelo garçom. Ela, estávamos os três vendo a cena do helicóptero, porém estava dando atenção mais à cena do equilátero. Minha pergunta é, Ébony, comeu? A segunda pergunta é, quem? O garçom ou a menina? É maricão! Então assuma, porra! Enfim, ela teve outra história bizarra, mas isso é pra outro podcast. Aí é o podcast que você vai falar do Kid Bengala, não é isso? Por quê? Não, continua. O assunto é... Bom, tá bem difícil. Ou pena. Puto, caralho, do tipo, caralho, não. Não tem nenhum que eu posso dizer pra você. É uma piadinha que teve no quarto. Que o. Não, o quarto foi onde o Ebony foi com o garçom. É. Que o quarto ele tá na base do. É, tô com minha roupa. Que o Ebony. Foi isso, não. Deixa o cara falar. McClane tá na base do Warlock, que é o Kevin Smith. Aí ele tá falando lá com o inimigo, ele tampa a câmera, né? Pra correr aí, ver se você consegue descobrir onde é que o cara tá. E o vilão fala: McClane, você sabe que tampando a câmera não tira o áudio, né? Uma coisa do velho tentando mexer no novo. Ah, então aí você descobriu que você não sabe onde é que tá. Quem é o namorado da filha dele lá? É o tio X, não sei das quantas. Ah, o nerd hacker, motherfucker. Isso. Sinistro Mangá das Trevas, não sei qual é. E por sinal, é o que eu odeio também. Mas. Continuemos. Mas cena mesmo não tem nenhuma cena. Eu não vi o 5, né? Que eu também. Tá metendo pau, mas... Eu também não vi o 5, porque eu achei que era demais. Eu quase não vi o Homem de Ferro 3, então. Bom, senhor Michel, então não veja. Espera chegar em DVD, você aluga e vê. Não é pra ver no cinema. Ou lugar na internet. É, ou isso. Vê na locadora do Ultra, qualquer coisa do gênero. É, Michel, tem alguma cena da, da série que mesmo, Evelyn? Qual é a cena do... Qual é a cena que você mais odeia? Engraçado, a recíproca é verdadeira. Você pergunta e me manda calar a boca. Não, é porque eu quero que você responda do, da cena do filme. Eu quero que você declame seu amor por mim. Ah, inferno, olha só. Eu não gostei do... muitas cenas do filme 5, entendeu? Que já tá numa maneira estratosférica, tipo, pulando de... Ele pulou de prédio duas vezes num dia só, entendeu? Ele se jogou de um helicóptero. Ele se jogou de um da hélice. Não, de um helicóptero em movimento. Então assim, eu continuaria nas cenas de atirar carro em helicóptero, mas enfim, já tá demais. Então teu limite de verdade é o fim do filme. Não, é o 4. A partir do 4. Não, não. É porque você falou do lado do outro, pra você já. Fechou a tampa, ficou com a gente. Sim, mas assim, cara, foi demais, porque tudo acontecia no dia só, entendeu? Ah, o filme Fantástico é tipo 24 horas? É, basicamente. Ah, basicamente. Legal, e por que, que não chamaram o ator do 24 horas? Porque não tem filme na rua. Ah, é porque a o esperma do John McClane viajou o mundo. Todo dia tem uma merda. Tá bom. É, mas aí que tá. A cena que eu mais odeio, na verdade, é a cena que o Delarue mais gosta. Me dá sempre um embrulho no estômago lembrar do Jamie Irons falando Simon Says, Simon Says. Coisa idiota, cara retardado. Porra. Eu prendo o maluco e fico brincando com ele. Aí, papai mandou, papai mandou. Mas se fuder, porra. Sabe, se eu sou o John McClane, eu dou um chute no saco desse filho da puta na primeira oportunidade. E daí que vai me dar um chute? Não, só que se você não fizer o que o Simon diz, ele vai explodir a bomba que tá em uma das escolas de Nova York. Beleza, na primeira oportunidade que eu tivesse, eu dava um chute no saco desse filho da puta. Mas foi o que aconteceu pra ele. Ele parar de falar, papai do jogo. Seria Duro de Matar 3, Simon 6 ou Die Hard, né? Caraca, ia ser Die Hard, papai mandou. É, porque a brincadeira correlata que nós temos é papai mandou. Meu Deus. Que bom, né? Porque aí virou Duro de Matar, a vingança, não é isso? Isso. E isso é uma coisa engraçada também, né? O título dos filmes, tirando o primeiro, eles são divertidinhos, né? Só um adendo. É, uma coisa que só apareceu também no filme 5 é justamente essa coisa do Yippee-ki-yay. Porque assim, do 1 ao 4... No 4 aparece. Era... Não, a dublagem não aparece. Ah, na dublagem não. É verdade. Não aparece. Só no 5 que traz, que aparece a dublagem que a gente passa. Primeiro se chama Assalto ao Arranha-Céu, né? Ou seja, chegou uma gangue lá, vamos assaltar esse arranha-céu aqui. Beleza. Por que não, né? Duro de Matar 2, Assalto ao Aeroporto. Ou seja, a mesma gangue se cansou do arranha-céu, foi pro aeroporto. Duro de Matar 3, em Portugal se chamou Die Hard a Vingança. Matar 4, né, que no Brasil chamou 4.0. Aí eles unem a porra toda. Eles chamam de Die Hard 4.0, Viver ou Morrer. E o Duro de Matar 5. Eu não tenho um pouco de conta dele. É porque é 11 homens e uma coisa. Já é porque no Brasil ele se chama nada faz sentido, cara. Nada faz sentido. Ah, mas o nomezinho Massa Velha. Ah, mas esse não é o nome original mesmo? É. É o nome em inglês também é a mesma coisa. Não, o que eu quero dizer com o que... Só, assim, não tem nada a ver, porque assim, é com o filme em si. Mas aí depois eu lembrei que estavam querendo fazer ligações também com esses filmes de espionagem. Até porque o filme, eu sinto, ele traz muito dessa espionagem. Então... Ah, do 7. Exatamente. Ah, tá. Mas olha que legal. Enquanto no Brasil se chama Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer, em Portugal se chama Die Hard. Bom, senhoras e senhores, nesse momento nós estamos dando por fim a este podcast sobre Duro de Matar e chegamos às considerações finais desta bagaça. Então vamos começar com os convidados, que é sempre de bom tom, é sempre elegante. Senhor Wellington Magaren, suas considerações finais, alguma coisa que o senhor queira falar, jabá e sua despedida, por favor. Então, que apesar da gente ter tentado achar muita realidade nesse filme, filme de ação pra mim é... Você tem que ver mesmo o cara jogando carro em helicóptero, derrubando o helicóptero com uma flecha, como o Rambo faz, metralhando o exército sozinho. Podcast sobre Rambo é daqui a pouco. Aí, ainda gosto... Eu não vi o 5 pra saber que o pessoal tá tudo metendo o pau. Mas como eu falei, até o terceiro... A gente engole bem. O 4 também é legal. Mas quando ele começa a virar um super... Até o terceiro a gente engole bem, Magari. Puta que pariu. Eu pensei a mesma coisa, mas eu não vi não falar nada. Eu não aguentei, foi mal. Não quero deixar só o Ego nesse ferro. Ah, tá. Eles estão gosteando, né? Beleza. Ele falou assim, ele falou, até o terceiro a gente engole bem, no quinto a galera tá metendo um pau. Que isso? Pô, depois disso eu... Jabá, Magari. Jabá. Não, Jabá, atualmente o meu. Eu tô no blog Tlarim Diário, meu blog novotlarim.com, que tá meio em reforma lá, que eu tô mudando umas coisas. E tô participando do podcast lá do Aracnofan, que a gente fala sobre o Homem-Aranha. Olha aí. Aracnofan.com/blog. Muito bom. Senhor Michel Enes, obrigado pela participação e suas considerações finais. É, isso aí. O Duro de Matar é bom. É, vou fazer meu jabá aqui. Eu sou um cara maneiro. É, tomo banho, me namorem. E eu tô pensando em... Ele tá dizendo que ele toma banho? Isso. É. Mano, tem muito nerd que não faz isso não, cara. É lógico. Principalmente quem passa muito tempo escrevendo e comentando em site por aí. É verdade. Principalmente se... Peraí, só um minuto. Ai, meu Deus do céu. É o ódio, né? O ódio da humanidade. Velho é fogo, cara. Putz, grilo. Não, é... Eu sei que... Ah. Cara, velho é fogo, mas velho não perde tempo escrevendo 14 comentários malucos, entendeu? Aí, mas depois aí, reclama. Depois reclama. Meus comentários, meus posts não são comentários. Mas eu prefiro assim, cara. Isso não é uma reclamação. Eu prefiro assim, que meus posts não sejam comentados, sejam lidos. Você lê, aprende, cala sua boca e vai embora, humilhado. Pronto, tá ótimo. Agora, me chega essas criaturas de nome Henrique, né? De primeiro nome Thiago, que enche o saco da gente. Pô, não dá, cara. Não dá, você não pode. Mas, continuando. É, além do seu jabá, que você é um ser humano limpinho, mais alguma coisa, senhor Michel? É isso aí, espero não ter macacado muito e até a próxima, pessoal. That's all, folks. Isso aí. Ah, senhor Delarri, suas considerações finais? Ele agora que salvou a filha e o filho, ele seja muito feliz e volte para a esposa dele. E o próximo filme vai se chamar Die Hardest. E em Portugal você chamar Die Hard, acabou. Senhor Ebony Spider-Man, amante de Bruce Willis, suas considerações finais, por favor. Cara, eu só tive duas decepções com a franquia. Primeira foi não ter visto o filme 4 no cinema. E a segunda foi ter visto o filme 5 no cinema com meu pai. Ou seja, você não sabe entregar bem o seu dinheiro, é isso que você tá dizendo. Enfim, eu sou péssimo pra esse tipo de escolha. Ah, tá ok. Senhoras e senhores, eu sou o Dr. House e Magaren avisa que Die Hardest não é piada, está programado para 2015. E eu espero ver a tradução desse título em português de Portugal, que vai ser uma delícia. Até a próxima, até semana que vem com mais um Illumicast, o podcast dos Illuminer. Então compra um Ultrabook. Por quê? Sei lá. Falei porque foi a primeira merda que me veio na cabeça. Parabéns. O Manhattan tá aqui perguntando quando é que vai sair o 5 do Duro de Matar. Já saiu, porra. Já tá saindo de... Já saiu até de exibição. House, você ainda tá querendo o nome do pessoal do The Big Bang? Tô. Vou te dar. Agora. Vai me dar? Vocês querem que eu saia? Não tem problema não, pode assistir. Voyeurismo é legal. Quem é esse daí, membro aí, que tá no... Esse é um convidado, rapaz. É o senhor Michel Enes, irmão do Garf Enes. Michel? É, isso aí. Entendeu? Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Qual é o resto da música? Desceu o nível, né? Já se ligou aquele desceu o nível. É, não. Já viu quem é que liga pro namorado, já chegou, né? Desceu. Você agora, você agora já conheceu o cara que vai casar semana que vem no seu casamento gay, né? Agora é com a FTS, sei lá, com a porra. Ah, é, né? É. Aprovou. Provou, agora ele tá liberado. Feliz. Aprovou. Agora ele tá feliz. Olha o outro. Gente, olha só, eu tenho horário. Pra confirmar a minha posição sexual, vou sair aqui do Windows, vou ligar o Skype no meu Mac pra eu poder ver o jogo. Caraca, é muito viado. Não, faz isso não, tá ali. Puta, ele foi mesmo. Qual a diferença do camelo e do dromedário mesmo? Corcovas. As bolas. Não, corcovas. Ah, é, não. Tem Tu, não, as peraí, bolas... tu sabe a diferença do camelo pro dromedário pela bola, guloso? Tá, vamos começar logo antes que eu comece a tomar esporro também. Caralho, isso me revolta muito. Me revolta muito. O que, cara? Tô mandado, cara. Tô Vem mandado. Cá, a Sarah Della Rey já ligou? Essa raça, né? Hã? Sarah Della Rey já ligou? É o que liguei pra ela. Ah, tá. É por isso que você tá todo sonhadinho hoje. Porra. Tô cansado. É o cu da cachorra. Cachorro morreu, teu cu é meu. Quem me comeu foi o vento, quem te comeu foi o jumento morreu, agora teu cu é meu. Cara, não é assim que eu conheço, não, mas tudo bem. Foda-se. Botei. Foda-se. Senta meu pau e acomoda-se. Senta meu pau e acomoda-se. Foda-se bem, foda-se. Foda-se bem, foda-se. Cai de boca no meu pau. Foda-se bem, foda-se de novo. Cai de boca no meu ovo. Ah, sei lá, não lembro mais. Ah. É, Boni. Oi. Meu nome é ninguém. Quem te comeu? Te comendo no silêncio, né? Te comendo no silêncio, né, Elba? Que a parte faz isso. Vamos que vamos, galera. Bora. É a Boni? Tá lendo o comentário? Ah, tava no mudo. Bora. Eu tô falando aqui, bora. Tá gravando, né? Tá gravando desde o início, cara. Boa noite.